Meu novilho brasileiro que a natureza criou. Meu novilho brasileiro que a natureza criou. Adeus, garota, chegou a hora de eu me arretirar. Oh, rapaziada,